As lutas são difíceis, mas prosseguimos no caminho. Pra onde quer que for, eu sei que não estou sozinho. Eu tenho alguém no céu que peleja por mim, que diz: filho, sou contigo, iremos até o fim. Quantas pessoas não vêm querendo nos atrasar? As tempestades são muitas, mas não devemos parar. Não quero ser mais um servo pra ficar só na história. Irmão, para e pensa, sem lutar não há vitória. Quantas coisas ruins acontecem em nossas vidas, chegamos até dizer que não existe mais saída. Será que esquecemos que nós temos um Deus que olha lá do céu pra todos os filhos seus? Quantas pessoas não murmuram achando que estão sozinhos? Se esqueceram que Jesus tá protegendo os seus caminhos. Problemas sempre temos, mas a gente nunca está só. Ó, diga pro seu problema que você tem um Deus maior. O mar não quer se abrir, então venha por cima do mar. Passa os céus e a terra, mas suas palavras não há de passar. Em verdade vos digo, o que pedir eu te darei, mas vinde primeiro a mim, que as demais coisas eu te farei. As lutas são difíceis, prosseguimos no caminho. Pra onde quer que for, eu sei que não estou sozinho. Eu tenho alguém no céu que peleja por mim, que diz: filho, sou contigo, iremos até o fim. Então vinde a mim, sou o começo e o fim. Eu sou o Deus do impossível que olha por ti. Se o inimigo tentar te parar no caminho, Jesus fala a você: não temas, pois sou contigo. As lutas são difíceis, irmão, o caso é sério, mas o que tem no céu pode crer que é eterno. A terra prometida pra todos os filhos seus, protegida, purificada pelo nosso santo Deus. A alegria aqui um dia vai acabar, mas a alegria no céu nunca há de terminar. Você quer paz? Segue a sua cruz. O caminho é estreito, mas te leva a Jesus. Já o caminho espaçoso te leva à perdição. E pelo jeito são muitos que vão ficar no mundão. Mas quem sou eu pra julgar? Quem julga é o pai e o filho. Vai saber se até lá você não muda de caminho. As lutas são difíceis, prosseguimos no caminho. Pra onde quer que vou, eu sei que não estou sozinho. Eu tenho alguém no céu que peleja por mim, que diz: filho, eu sou contigo, iremos até o fim. Então vinde a mim, sou o começo e o fim. Eu sou o Deus do impossível que olha por ti. Se o inimigo tentar te parar no caminho, Jesus fala a você: não temas, pois sou contigo. As lutas são difíceis, é, eu tô ligado, mas sei que vou vencer porque Jesus tá do meu lado. Sempre me dando força para prosseguir, firme e forte com o evangelho e nunca desistir. Você que tá cansado, também tá oprimido, resplandeça no Senhor e receba seu espírito. Deus usa os loucos para confundir o sábio. A profecia é só mais um revolucionário. Então vinde a mim, sou o começo e o fim. Eu sou o Deus do impossível que olha por ti. Se o inimigo tentar te parar no caminho, Jesus fala a você: não temas, pois sou contigo.